minha mulher de lagarto. Tão só e apaixonado, apaixonado por teu sol. E com apenas um grande e um pedacinho dessa luz, eu ficaria ao céu, ou voltaria ao chão, seu amor. Eu seu coração, no cantinho do seu coração, no cantinho do seu coração, no cantinho do seu coração. Agora no bar do bolinho. Perdi minha cabeça querendo ter você aqui. Não sei se disse ou não disse. Praga da Rocha. Me der o seu amor, eu quero o cantinho no seu coração, no cantinho do seu coração, seu coração, no cantinho do seu coração.